Manhã de junho, em tempos que já se vão, junto à Lagoa dos Sapos, lá no meio do sertão, Mestre Sapo numa pedra, redondo como uma bola, ensinava tabuada aos sapinhos lá da escola. Tá errado. Só se ouvia a voz dos sapos lá na lagoa parada, quando voz mais estridente fez parar a tabuada. A velha dona Araponga, que é o arauto da floresta, fazendo um berreiro enorme, anunciava uma festa. Madame Saracura, que se julgava a mais bela, e andava às turras com o sapo, que a chamara Magricela, quando ouviu a tal notícia, pulou de louca alegria e, em dueto com o marido, começou a cantoria. Quebrei três potes, quebrei três potes. Um coco só, um coco só. Quebrei três potes, três potes, três potes. Um coco só, um coco só. Quebrei três potes, quebrei três potes. Um coco só, um coco só. Quebrei três potes, três potes, três potes. Um coco só, um coco só. Mas para bulir com o sapo, para lhe fazer ciúme, enxertou estes versinhos na cantiga do costume. Vai haver festa no céu, na noite de São João, mas só vai bicho que voa, mestre sapo não vai não. Quebrei três potes, quebrei três potes. Um coco só, um coco só. Mestre sapo, ouvindo aquilo, fez uma cara zangada e respondeu num versinho, sem parar a tabuada. Tá errada a magricela, saracura bobalhona, mestre sapo vai à festa, nem que seja de carona. Quatro mais quatro, quatro com mais quatro, quatro. Tá errado. Quatro mais quatro, quatro com mais quatro, quatro. Tá errado. Mas depois daquele dia, começou a matutar. Como é que eu vou à festa sem ter asas para voar? Já estava desanimando, mas achou a solução quando o doutor Urubu cantou com seu violão. Vai haver festa no céu, vou levar meu violão. Vou cantar a noite inteira. Bambaram, baram, bandão. A festança vai ser boa, vai ter canjica e quentão, mas só vai bicho que voa. Bambaram, baram, bandão. Quando o urubu terminou, o sapo fez um escarcéu e saiu gritando. Achei! Eu vou à festa do céu. Saracura tá pensando que eu só vivo na lagoa? Vou mostrar a magricela. Vou provar que sapo voa. Vou tirar minha casaca lá do fundo do baú. Já resolvi. Vou à festa no violão do urubu. Chegou a manhã da festa. Desde cedo a passarada foi subindo para o céu em bandos em revoada. Também cedo, bem cedinho, mestre sapo cururu se vestiu, saiu da toca, foi procurar urubu. Foi andando, e ao chegar numa clareira, viu urubu cochilando lá no alto da paineira. O urubu estava bem alto, mas por sorte o violão estava dependurado num galho rentinho ao chão. Mestre Sapo deu um pulo e rápido, num momento, afastou algumas cordas e penetrou no instrumento. E escutou de lá de dentro o urubu dizer de fora. Valha-me São Benedito, que quase que eu perco a hora. O urubu pegou no pinho, bateu asas e voou. Mas estranhando o seu peso, pelo buraco espiou. Tanto espiou que encontrou o sapo lá bem no fundo. E sacudindo o instrumento, cantarolou furibundo. Sai daí, sapo danado, sapo velho cururu. Sapo não vai para o céu na viola de urubu. Vou jogar você lá embaixo. Tá errado, seu doutor. Desta vez eu te esborracho. Tá errado, sim, senhor. Mas agora eu te perdoo, bicho feio da lagoa. Só pra ver no fim da festa como é que sapo voa. Só pra ver no fim da festa, oh, como é que sapo voa. Quando chegaram ao céu, a festa estava animada e já de longe se ouvia o canto da bicharada. A marchinha era um sucesso, a orquestra era um colosso, mosquitos cantando fino, besouros cantando grosso. Sobe, sobe, balãozinho, balãozinho multicor. Vai ser mais uma estrelinha pra louvar Nosso Senhor. Sobe, sobe, balãozinho, balãozinho multicor. Vai ser mais uma estrelinha pra louvar Nosso Senhor. Assim que o urubu chegou e entrou no grande salão, mestre sapo foi saltando de dentro do violão. Foi saltando e foi tirando a garça para dançar. Porém, a garça orgulhosa nem parou para conversar. Foi tirar a juriti, quase levou um sopapo do gavião que exclamou: Pomba não dança com sapo. Abandonado por todos, cansado de tudo, enfim, mestre sapo adormeceu no balanço do jardim. Quando acordou, exclamou: Valha-me Nossa Senhora! A festa já se acabou! O urubu já foi-se embora! E começou a pular. Já estava quase maluco quando avistou lá num canto o trombone do macuco. Mestre Sapo suspirou, deu um salto e entrou de cara pelo bocal reluzente do tal trombone de vara. A orquestra foi a última a deixar o firmamento, cada músico levando consigo o seu instrumento. Mestre Sapo ia feliz, lá no trombone sentado, quando o maestro cismou de executar um dobrado. E levantou a batuta, e toda a orquestra atacou. Mas no solo do trombone, a coisa desafinou. Mestre Macuco soprou, mas o solo não saiu. Puxou a vara com força. E foi isso que se ouviu. Tá errado. O maestro, ouvindo aquilo, gritou com as forças do peito. Pois então, se tá errado, por que não toca direito? Eu nunca toquei tão mal em dias de minha vida. Eu acho que o meu trombone está com a vara entupida. E soprou com tanta força da bochecha e do pulmão que o sapo saiu de dentro como um tiro de canhão. Saiu e se despencou de lá de cima, coitado. Vendo uma pedra cair embaixo, gritando desesperado. Afasta a pedra se não te esborraste. Mas por mais que ele gritasse, a pedra não se afastou. Pedra não ouve nem anda. E o sapo se esborrachou. Não morreu, mas ficou feio. Seu corpo ficou disforme. Os olhos se esbugalharam. A boca ficou enorme. E os sapos que eram redondos, muito bonitos outrora, ficaram assim tão feios e são tão chatos agora. Escutem, meus amiguinhos, este conselho acertado. Ir a festas sem convite, escutem bem. Tá errado.